Otávio, saneamento 143, Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 143. Web 6720, confia. O nosso código é 6720. Web 6720, Galeão aprovado nível 360, decola da pista 1-0, perfil de saída da El, Leda, após direto bridge, uppers do 1-0, após conforme rota do plano. Transponder 5176, controle 1-2-0, decimal 80. Galeão 360, decola da 1-0, saída da El, Leda, após Leda, direto bridge, uppers do 1-0, rota do plano de voo. Transponder 5176, controle 208, web 6720. Web 6720, protegimento correto, chame pronto. Chamará pronto, já. Para o após 2000 pés, direto coral. 54 no 5 da tribo. Sente, após 2000 pés, direto coral, tripé 54 no 5 da tribo. Vitor Charlie Echo, livre descida para 3000 pés, o altímetro no 0 no 8, desconsiderando a altitude de ataque. Tá pronto? 201, observando o Boeing que pousa após a Lima Tem, tá pro 0. Após a Lima Tem, o Ocean 6201. 4 horas e 50, com 35567, informo que vai seguir o banho da Gol quando o mesmo terminal pushback, Índia, ponto espera, chame torno no 895, ajuste no 0 no 8. Ajustado no 0 no 8, seguiu o banho da Gol, pronto, Solo 35 à direita, na taxi Eco, Solo 121, decimal 9, boa noite. 219, boa noite, 201. Solo, boa noite, vou no 601, levou. Vou no 601, no táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, Rota Juliette, 601. Call now Recife Center on 12685, backup 12545. 12685, backup 12545. That's correct, have a nice flight. Thank you. 895, ajuste no 0 no 8, vou no 856. Que via Índia, tem uma companhia de 895 no 856. Eu no 2, dê passagem ao Airbus da TAM, ingressa Juliette, portão 02. Dando passagem ao Airbus da TAM, ingressa Juliette, portão 02, vou no 6 no 2. O Xanemia 143, segue o banho da Gol, Juliette, portão 1 no 0. Papa Lima, informo que agora recebo modo Alfa e modo Charlie. Mike Papa Lima, a 25 milhas do VOR Salvador, atravessando a Bahia de Todos os Santos. Controle Salvador, o Papa Tango Juliette Bravo Delta, já em contato visual com a aeródromo. Gente, prossiga com proa da rotatória, chamando Torre 118 desse 195, Juliette Bravo Delta. Bravo Delta. Oi, boa noite. 208, grato. Alô, Rafael, morrou. Alô, abração. Torre Salvador, estou passando o Juliette Bravo Delta. Controle Ocean 6201. Decolou a saída da El, Leda. Ocean Air 6201, contato radar decolagem, subo 360, saída da El. 360, saída da El. Quando possível, a gente aceita a proa de Dael. Gente, no 601. Está presente, está autorizado, direto Leda. Direto Leda, beleza. Livre decolagem da pistão 0, vento 130 graus com 05 nós. Livre de todos os pistão, livre decolagem da pistão 0, boa noite para mim. Da 3567, ali mantém, cabeceiro no zero. Decola os 40, controle 1208, tamo voo, boa noite. Gente, 208, boa noite, Bruno 856, até a próxima. Controle Salvador, boa noite, 56. Boa noite, 56, contato radar na decolagem. Suba ao 390 na saída Puca. 390, saída Puca. Boa noite. Bravo Delta. O vento 1 no 30 graus com uma dúzia nós, tem livre decolagem da pista 1 no zero. Essa para 2 mil pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador, Vitor Tchaleco. Gente, livre de 2 mil pés, já pode estabilizar no LS X-Ray, Vitor Tchaleco. Sanar 6201 vai superar tráfego de 1 para 2 horas, 10 milhas, mesmo rumo, passando 9.900 pés em ascensão, é um ATR. Papa Lima, desça para 1 mil pés para não interferir tráfego de aproximação para a final da 10. Bravo Delta, Solos 4-2, vai prosseguir parte 5. Boa noite, Bravo Delta. 3567, decola os 4-2, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, obrigado, boa noite. Salvador, 3567, boa. Boa tarde, 3567, contato radar na decolagem, suba o 380 na saída Arbor. 3567, sim, para o 380 na Arbor, quanto possível, por hoje, eleva à direita. Ativo. Na presente, estou autorizado, direita, direto, eleva. Direto, eleva, 3567, muito obrigado. E 5219, Vitória da Conquista, aprovado nível 200, decola da pista 1 no 0, perfil de saída Arbor, após direto, 5 1 77, o transponder 1208, controle. Aprovado 200 para a vitória da conquista, decola da 1-0, a saída ANCOR, após direto, o transponder 5177 e o controle 1208, TRIP 5219. Correção e pronto, TRIP 5219. Para o táxi azul 4206, com 82 a bordo, Maceió 325. Ciente azul 4206, táxi via Índia, no ponto de espera, chame em torno no 895, ajuste no 018. Táxi via Índia, ponto de espera no 018, azul 4206. Volume 601 no Juliette, portão 04. 04, via Juliette, 601. Puxa, estacionamento, Juliette 6720. Web 6720, aguarde. Guardar o 20. Tem camiseiro 1-0, 4206. É, mantém a 4206. Bom, mas tá passando, pelo através Swiss de Paris, tá fazendo, a travessia para esse instante, fazendo 1.000 pés na rua, junto. Michael Palima. Com referência visuais, após subir o voo de um dia, não prossegue para Salvador? Firmo. Ok, vai regressar na linha do litoral 500 pés, ok? Mais um palimo. Linha do litoral 500 pés. Controle o Victor Xaleco. Xaleco completa ele essa X-Ray, chamando torre 18 decimal 9. O Ocean Air 6201, no chame centro Recife. 1251, não alterna 3325. É secundário, não vou. Sim, bom, obrigado, boa noite. Boa noite, Barra Romeu, Vitor Tchalieco. Altímetro 1-0-1-8. O vento 1-0-0 graus, uma centena com 1-0 nós, com 10 nós. Intenção de pouso 1-0-1-7. Controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. Charlie Eco, prossegui para 10, baixou e travou. Tem livre pouso, pista 1-0, o vento 1-2-0 graus com 0-8 nós. Tem livre pouso no 0, cara. Bom. Vai prosseguir via Bonfim ou via Shepard, hein, Rimar? Confirma. Gente, temos o Michael Palima aí, está no farol da Barra, vai realizar um sobrevoo em Ondina, o Yankee Center. Controle Salvador, boa noite, 56. 1856 vai passar o 210, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2005, 2545, obrigado, boa noite. Boa. Saxo, Web 6720, 146 a bordo, 330, alterna com fim. Uno, 46. Uno, 46, ciente, Web 6720, Índia, no ponto de espera, chame torno 1895, ajuste no 018. Índia, ponto de espera, 1895, 1018, 720. Boa noite, Web 6720 na Índia, pronto. Boa noite, Web 6720, ali mantém, cabeceiro 10. Ali mantém 10, 6720. Tio Tchali Eco, solo 50 à direita, chamo solo 21, decimal 9, então boa noite. Em frente, Kilo Pátio 3, Vitor Charlie Eco. Mercedes 720, vento 120 graus, 120 graus com 08 nós, já está em livre decolagem da pista 10. Autorizado decolagem, Web 6720. Gente, Alfa Mike Lima, aguarde coordenação do seu plano para Recife. Atento para o Michael Palima, o sobrevoo de Ondina. Prossiga na linha do litoral, reposta Verpa, Vitor Sul. No 5, serviço será terminado, 5 milhas para Coral. Nível 140. Chama agora o controle de Léo 120, decimal 1, no trip 5411. Boa. Salvador, boa noite. Web 6720, decolado, seu escudo. Web 6720, boa noite. Contato, radar na decolagem, suba 360, saída da El. 360, pode voar da El, da presente? É livre, direto Leda, 6720. Leda na presente, Mercedes 0. Boa tarde, 1273, Alagoinha, 160, sem contato com a equipe, informação. Bono 263, boa tarde, acione identificação, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro 1018. Chegou, chegada Bonf, 2 para 4 mil. Lima, copia. Alfa Mike Lima, Recife aprovado nível 290, via pelo ISC 58. Decola da pista 190, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda. Transponder 5175, controle Salvador 120, decimal 80. Transponder 5175, Alfa Mike Lima. Alfa Mike Lima, cotejamento correto, chame para o operacionamento, pátio 3. Leia, chame agora o centro Recife, 12685, alterna 12545. 12685, 12545, boa noite, obrigado. Minha dúvida? A mesma. 567, Brasília 360 está autorizado, via Perizulu 17, decolada 10, curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, e após direto Elefa. Aciona 5414, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado então Brasília 360, conforme a rota, Perizulu 17, decolando da 10, curva à direita, perdida a subida Arbor, transição em Elefa, 5414, transponder. 1208 é o controle após, Bono 567, estamos no portão número 9. Bono 567, cotejamento correto, chame pronto. Com Mariano, obrigado. Controle o Papatango e Serra Serra, para dar um pra 10 de Iguaçu. Com 95. 295, visuais, terra. Mike Lima, prossiga. Gente, livre acionamento, pátio 3, Alfa Mike Lima, chame táxi. Gente, você chama 2? Afirma, passou pro Tuaçu, destino final seria a carreira da Arrimar. Tensões direto em Rimar ou vai cabeceiro no 7? Não, direto em Rimar. Tá livre, dá presente em Serra Serra. O vento 120 graus com 8 nós. Reforce já no solo controlado. 2008, você volta lá em solo controlado, Serra. Papalima passou outra vez, repito a ação. Mike, Papalima, copiado. Chame torre agora, 1 no 8, 1 no 8, 1095, vai Papalima. Salvador, boa noite, vou no 601, para o Galeão. Vou no 601, no Galeão, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El, Leda, após direto bridge, intercepta o peso 10, prossegue conforme rota do plano. 5412, o transponder 1208, controle. Chegou 1208, 360 para Galeão. Israel, Lida, Lida direto 30, Campos Lu, 10, 5412, 208, controle. Volo 601, no cotejamento correto, chame pronto. CIF 1251, alterno 3325. 251, 3325, 6720. Voo 1273, prossiga para 2000 pés. Está autorizado ele, é X-Ray, reporte no localizador. O altímetro 1018. 2018, reporta localizador 1273. No, através do farol de Itapuã, o Mike Papa Lima. Papa Lima, confirma intenções, pouso direto bate ou 1-7? É, pro melhor no pouso direto ao 1-7. Critério, Mike Papa Lima, reporte livrando o eixo da 1-0, pode girar a base pela direita para 1-7. Entende, poder girar a base pela direita para 1-7, reportará livrando o eixo da 1-0, Mike Papa Lima já abre o ano no campo. Entende. Tolô 00, então boa noite, hein, que você é Oceano 6259, Guarulhos, aprovado nível 360, decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda Bridge, intercepta Upper Zulu 1-0, após conforme rota do plano. Transponder 5411, transponder controle 120, decimal 80. 360 para Guarulhos, decola da pista 1-0, Euleda Bridge, Upper Zulu 1-0, decola do plano, 5411, 108, controle. Oceano 6259, só confirmando, o bridge intercepta a Upper Zulu 1-6 após conforme rota do plano. É isso, Zulu 1-6, Oceano 6259, cotejamento correto, chame pronto. 7 Lima, táxi via pátio 3, pátio 1, Índia, ponto espera, chame em torno no 895, ajuste no 018. Alfa Mike Lima via Índia, o táxi. Está livre até a base, boa noite. Sim, o trecho entre a Juliette, o trecho da Alfa, entre a